FM. ZYD 298. 298. Rádio Comunitária Santana FM. Operando em 98,5 MHz. 5 MHz. Esperando contar com a sua companhia durante toda a nossa programação. Estaremos ao seu lado, levando sempre a boa música, a comunicação sadia e versátil, a prestação de serviços e informação de primeira. 98,5. Mais qualidade no ar. Mais qualidade no ar. A partir de agora.